noite eu sonhei que estávamos a sair para sonhar com você. Eu não preciso dormir. Eu vi você aproximando, ouvi você me falar. Pedi a Deus naquela noite para o sonho não terminar. Mas o sonho terminou. Acordei amargurada. As horas não passavam naquela fria madrugada. O quarto em silêncio, mas nada. Passei o resto da noite acordada naquela triste madrugada. Madrugada.